tantas coisas, meu bem, que você nem pensou de poder escutar. Eu confiei em você, mas você me enganou e agora me pede pra não te deixar. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já vou. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já vou. E por isso talvez eu não enxergava o que você fez. Não, não me peça desculpa chorando baixinho, pois nessa armadilha eu não caio da vez.